nós temos um problema muito sério na Baixada Santista. Né? A gente teve, naqueles crimes de maio, a gente teve uma alta incidência lá, né? Os filhos da Graça, da Flávia, que eu erradamente não coloquei como sendo das mães da Baixada, ela é mãe do Marcos Paulo, que é uma das vítimas desses crimes de maio. Lá na Baixada você teve lá uma grande incidência nessas 500 mortes, a gente esteve lá na Baixada. Recentemente, um repórter, que eu não sei se está aí, que é o Renato Santana, ele está aí não? Ele fez uma matéria, uma série de matérias que eram entrevistas com matadores da região da Baixada Santista e onde os matadores se assumem como policiais militares ou ex-policiais. Um claro desafio à hierarquia, que isso nós falamos para o Coronel Camilo, né, que estava havendo ou uma política institucionalizada ou um desafio à autoridade dele, e a gente estaria junto com ele se fosse o desafio à autoridade, mas não íamos aceitar, em hipótese alguma, uma política institucionalizada de matar pobres, matar negros, ou simplesmente matar por matar. Isso nós não íamos aceitar. E o Coronel Camilo nos assegurou que estava fazendo investigações na Baixada para identificar. Nós não tivemos notícias de apuração com alguma conclusão. Então, para nós é extremamente grave, porque na série de matérias que foram publicadas no jornal Tribunal de Santos, fica evidente que o grupo é um grupo de extermínio, se junta com a deliberada intenção de matar. Agora, matar, segundo eles, a gente sabe quem deve morrer, a gente sabe quem é criminoso. Isso daí nunca foi critério, parte alguma do mundo, uma coisa tão deliberadamente não científica, não baseada na justiça, baseada em coisa nenhuma, apenas no desejo de matar. Isso daí para nós é uma coisa extremamente perigosa.